let you go, go, go, go, go. And I'm here to let you know, no, no, no, no. That I'll never let you go, go, go, go, go. I'm here to let you know, no, no, no, no. That I'll never let you go, yeah. Got you on my mind. Minha ideia é tão linda que pro resto eu fico blind. Só te peço algo, promise you will never die. És a escolhida que me vai tornar pai. Quero estar contigo todos os dias da minha life. Não temo nenhum perigo, meu abrigo é minha wife. Alguém igual a ti, I think that I'll never find. Linda e divertida, baby, you so fucking kind. Tua simpatia e empatia trazem muita alegria. Quem diria que algum dia alguém me encantaria? Eu não sabia que teria em ti o que eu mais queria. Que fazes mais ninguém faria. Never let you go, go, go, go, go. And I'm here to let you know, no, no, no, no. That I'll never let you go, go, go, go, go. I'm here to let you know, no, no, no, no. That I'll never let you go, yeah. Não fiz amor com ninguém como eu faço contigo. E essa nem é a melhor coisa que fazemos juntos. Tu me tornas completo, sei que às vezes complico, mas é só para trazer matéria para outros assuntos. Love you, e já me vejo a colher os frutos. Miúdas lindas como tu e os putos todos cabeçudos. E para ver-te feliz, baby, eu faço de tudo. És o que eu sempre quis, não me importa o resto. Never let you go, go, go, go, go. And I'm here to let you know, no, no, no, no. That I'll never let you go.